Galácticos Gaudérios para sempre. Aconteceu. Aconteceu aquilo que alguns diziam ser impossível. O Internacional tingiu de vermelho o mundo num domingo que entrou ao vivo para a história do futebol. Os Galácticos Gaudérios, pois é assim que devem ser chamados para sempre, venceram o poderio econômico do Barcelona e mostraram ao planeta que no esporte o talento, a motivação e o espírito coletivo contam mais do que o dinheiro. Mais uma vez, o estilo gaúcho, forjado a ferro e a fogo nas batalhas do passado, demarcou fronteiras. O Inter foi para o combate disposto a morrer pela sua causa, a vitória. Não podemos agora ter medo das palavras grandiosas. No Japão, o Internacional viveu ao mesmo tempo uma epopeia, uma guerra e um momento absolutamente mágico de entrega total, de raça e de superação. Essa é a magia do futebol. De repente, um jogador desconsiderado explode, decola, surpreende e cria o fato que ganha o mundo. Na terra do sol nascente, o Inter fez o milagre da multiplicação das surpresas. Contra o Barcelona, Klemer foi soberbo. Ceará foi mais do que um guerreiro. Foi a sombra de Ronaldinho e a encarnação da luta. Foi a própria guerra. Fabiano Heller e Índio pareciam dois deuses de pedra. Impávidos, colossos, gigantes, serenos no coração da batalha. Índio deu literalmente o seu sangue pela vitória. Rubens Cardoso, chamado ao combate para substituir um herói ferido, atacou pelos flancos, desestabilizando o inimigo e abrindo brechas imensas numa retaguarda frágil, mas cheia de soberba. No meio-campo, Edinho calou para sempre todas as nossas bocas que um dia dele duvidaram. Foi implacável e preciso. Wellington Monteiro, herói saído há pouco do nada, reinou soberano nas antecipações e até nos dribles desconcertantes. Alex lutou até cansar. Vargas entrou no seu lugar e, feito um lanceiro destemido vindo da América Espanhola, desarmou, marcou, fustigou e se impôs. Do meio para frente, os Galácticos Gaudérios foram ainda mais surpreendentes. Fernandão reinou nos dois jogos disputados, mesmo sem espalhafato, como se fosse a própria lança, o mastro ferino e feroz, disfarçado de elegância e de equilíbrio. Foi o líder, o capitão, o conselheiro, o amigo, um Sepete Araju que nunca temeu e nunca vacilou. Ferido em combate, cedeu lugar a Adriano, um guerreiro desacreditado. Pois os deuses do futebol deram a ele o direito de ser o protagonista do lance maior, o gol. Foi a redenção de um homem, cujo talento só esperava a hora da consagração. Bem na frente, no meio da retaguarda adversária, alternaram-se dois meninos e um veterano. Alexandre Pato saiu da juventude do quase anonimato para marcar um gol contra os egípcios, brigar até a exaustão contra os catalães e se transformar em campeão do mundo aos 17 anos, mais jovem até mesmo do que Pelé. Luiz Adriano, outro guri, algumas vezes ferido pela nossa desconfiança de torcedores impacientes, marcou o gol que levou o Inter à final e brigou na batalha derradeira como se fosse um velho guerreiro. Finalmente, o pequeno Yardley, um predestinado, um gigante, o guerreiro entre os guerreiros. Foi dele a genial articulação que desmontou a invencível armada espanhola e deixou seu companheiro Adriano em condições de desferir o golpe mortal. Pela segunda vez, Yardley conquistou o mundo no Japão, desta vez pelo seu país. Fora de campo, três comandantes bafejados pela sorte. O técnico Abel, tantas vezes atacado por todos nós, por nossa paixão desmesurada. O presidente Fernando Carvalho e o preparador físico Paulo Paixão. Abelão tirou o melhor do estilo gaúcho e foi além. Entrou no campo de batalha com três atacantes, três centroavantes para enfrentar nada mais nada menos do que o considerado maior time do mundo, o Barcelona do genial Ronaldinho Gaúcho. Abel, com seus erros e seus acertos, reinventou o futebol gaúcho e mostrou ao mundo que se pode defender muito sem abrir mão dos atacantes. O presidente Fernando Carvalho soube semear e esperar a colheita em meios temporais. Nunca desanimou, jamais se dobrou, venceu. Paulo Paixão forjou o corpo, temperou os músculos e esculpiu as armas da vitória. Por tudo isso, colorados, o Inter, orgulho do planeta, será para sempre uma marca vermelha a envolver a Terra. O mundo sabe agora que em nosso poncho vermelho ninguém pisa, ou leva bala e gol. Se vista de cima a Terra já foi azul, vista de baixo, do sul, do Pampa, do Rio Grande, nesta América de língua portuguesa e futebol universal, ela é definitivamente vermelha. O mundo sabe agora que os verdadeiros galácticos se cobrem de vermelho e branco e são gaudérios. Os galácticos gaudérios jamais serão esquecidos.